chamados para a missão, com poder em suas mãos, para curar, libertar, a mensagem a proclamar. O reino do céu chegou, a paz que ele nos deu, em cada casa que entrar, a luz vamos espalhar. Vai me guiar, teu Espírito a me fortalecer. Não temerei o que virá, pois em ti eu confiarei. A cruz eu vou carregar, para sempre vou te amar. Portuguese worship, acústica, guitarra, piano, sempre em detalhes, PPN.